Bom, boa noite a todos. Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais companheiros. Hoje, dia 19/5/2017, 22 horas e 3 minutos, estaremos dando início a mais uma solenidade a 17 BPM. Presente na sala, terceiro sargento Ramon Martins e os demais companheiros. A solenidade de hoje é o Renielton Cerqueira. Sargento, se apresente com a palavra, comente sobre o mesmo. Breve QRX. Terceiro Sargento Ramon Martins apresentando o Coronel Oliver de Ritchie, as demais companhias de farda. Bom, o mesmo vem cumprindo com êxito, tá? Seu dia de estágio. Comigo foi 5 barras nos patrulhamentos, nunca me deu problema. E espero que logo após que ele faça o juramento, cumpra com seu dever. Espero que ele esteja junto com o batalhão nos seus momentos difíceis e também nos seus momentos bons. Tá? Que continue assim, patrulhando cada vez mais, tá? Que seja um destaque no batalhão, igual eu fui. Bom, essas foram as palavras do sargento Ramon, tá? Que ele comentou aí sobre o Renielto. Na minha opinião, o que dizer do Renielto? O Renielto foi um bom estagiário, chegou aqui no nosso BPM bem, né? Eu acho que o caso dele deve ser uma reintegração, deixa eu só confirmar aqui. Não, não é em reintegração. É uma pessoa que está mostrando o seu trabalho, está entendendo o que que o batalhão está precisando e está aí mostrando o seu trabalho. Tô gostando bastante dele, espero que ele continue com a gente, tá? A gente tá precisando bastante de efetivos, tá? A gente tá num servidor novo e muita coisa nova acontecendo. E com certeza a gente vai depender aí também do trabalho dele. Certo? No meu ponto de vista, tranquilo, faço das palavras do sargento as minhas. Parabéns aí por sua solenidade. E que você honre de uma forma digna. E vista a camisa da 17 BPM, tá? Para que se um dia você for sair daqui, você ter todo o privilégio, todo o orgulho de dizer: eu fiz parte da 17 BPM e fiz e servi dignamente, dando o meu melhor trabalho, o meu melhor possível, né? Fiz grandes amizades e vou levar pro meu resto da minha vida. Então, a gente quer fazer de vocês pessoas os eternos companheiros de farda, eternos. Um dia depois, se vocês não estiverem aqui, que vocês nunca nos esqueçam, nunca, jamais, tá? Que vocês guardem aí em vocês sempre a nossa filosofia, a nossa identidade, e que em qualquer lugar que a gente estiver, pode ser no SAMP, pode ser no Counter-Strike, pode ser em qualquer jogo, que a gente seja lembrado um do outro e que uma vez eterno, uma vez companheiro, sempre companheiro de farda, tá? Então, eu vou dar a Companheiro, saiu voz do aqui seu para canal. o estagiário Renielto. Renielto, você vai se apresentar aqui, tá? Na sala, normalmente, e logo em sequência você vai ler o juramento que eu vou colocar aqui no chat para você, tá bom? Então, pode se apresentar aí com a palavra. Estagiário Renato, será que ele está se apresentando ao Coronel Oliver Derrit e aos demais companheiros de farda? Incorporando-me a 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual, é o que representa essa instituição, os eternos copeiros de farda. Prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que posso chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados. Somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Muito bem, uma salva de palmas aí para ele, parabéns. Então, parabéns aí pelo seu estágio, Renielton. Então, assim, esse juramento, pessoal, é um juramento Promoveram alguém para seu importantíssimo, canal. tá? É que você se compromete a fazer o melhor por nós, né? Você tá aqui, inclusive, a patente dele. Que você tenha a ciência, né, o conhecimento, o entendimento das nossas necessidades e que você vai estar de pé em todos os nossos momentos, momentos de dificuldades, momentos de sucesso, tá? Que você vai defender as nossas tradições, as nossas regras, que você vai lutar com o seu sangue, sua vida, para o sucesso do nosso batalhão, né? Para proteger a sociedade. É aí que existe aquela palavra servir e proteger. É você dar o melhor seu, o máximo seu, independente da circunstância, que você faça por amor e que você defenda a camisa, tá? Eu vou dar agora 30 segundos, Renialto, para você agradecer quem você tiver que agradecer, tá? Quiser comentar alguma coisa, então com a palavra aí, 30 segundos, pode falar. Eu queria agradecer ao terceiro sargento Ramon Martins por estar acordando aí de manhã para estar me passando todos os treinamentos possíveis. Tudo que eu estava fazendo de errado, ele está melhorando e cada vez mais quero fazer tudo por esse BPM. Agradecer ao coronel por ter me dado outra oportunidade aqui com os meus companheiros de farda. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai, então, finalizando aqui a solenidade. Obrigado a todos. Quero agradecer a participação de todos aqui, tá? Que estão aqui hoje. E que esse só seja, assim, o primeiro de muitos momentos, Renialto, que você vai viver no nosso BPM, tá? Hoje você está sendo promovido a soldado. Amanhã ou depois, tá? Que a gente possa viver muitos mais momentos como esse, celebrar, tá? Muito mais solenidades aí pro BPM, tá? Quanto mais uma pessoa eu consigo subir de cargo aqui, para mim é uma felicidade muito grande. É saber que o meu trabalho está sendo feito, é saber que pessoas estão sendo depositadas confiança, pessoas que são responsáveis, pessoas que lutam pela causa, pessoas que realmente querem estar junto com a gente e, meu, tá no QAP total. Precisou de mim, tô aqui, se CEO é nós, vamos junto, beleza? Então parabéns aí, Renialto, por sua promoção e conte comigo sempre que precisar, tá? Eu não sou inimigo de ninguém, não sou carrasco de ninguém, apenas entendam que eu sou comando geral e eu tenho que fazer o meu papel. Então vai ter dias que, se eu tiver que falar que você acertou, eu vou falar que você acertou. Se você for falar que você é ruim, eu vou ter que falar que você é ruim. Eu tenho que ser muito verdadeiro, tá? Eu tenho que trabalhar o BPM bem, conscientemente, sem falsidade, tá? Temos que ser verdadeiros o tempo todo, tá? E é isso que eu proporciono ao BPM. Nem sempre ser comando geral é uma tarefa fácil, né? Porque a gente, nem sempre a gente vai ser amado, né? Porque a gente tem que cumprir o nosso trabalho. Às vezes, a gente não gosta de perder alguém no BPM, muito menos ter que punir alguém. Eu não gosto. Então, se eu cheguei a esse ponto, foi talvez por uma falha minha ou a pessoa mesmo, né, procurou, né, não se esforçou o suficiente e acabou sendo punido, tá? Mas a gente está aqui para ser um time de elite, um time de sucesso. Então, vamos viver isso todos os dias, tá bom? Então, finalizando aí, TKS a todos.